Mais um sucesso, repertório atualizado, a Rocha vem. Oi! Arrocha e desce, arrocha e mexe, mexe, arrocha e desce, arrocha e mexe, mãe, vai. Arrocha e mexe, arrocha e desce, desce, arrocha e desce, vem, vem, vem, vem. Vem mexendo, mexendo, vem mexendo, mexendo, vem mexendo, mexendo, vem, vem. Vem mexendo, mexendo, vem mexendo, vem mexendo, vem mexendo, vem, mexendo, mexendo, vem, vem. Descendo vai, subindo vai. Descendo vai, subindo vai. Que tentação, não me provoque não. Eu vou te pegar, fazer você apaixonar. Que tentação, não me provoque não. Eu vou te pegar, fazer você. Rebola mulher, vem rebolando gostoso. Joga pra um lado e pro outro. Joga pra frente e pra trás. Eu quero mais, mais. Vem rebolando gostoso. Joga pra um lado, joga pra frente e pra trás. Eu quero mais, mais. Arrocha e mexe, arrocha e desce. Arrocha e mexe, mexe. Arrocha e desce. Arrocha e mexe, arrocha e desce. Arrocha e mexe, mexe. Arrocha e desce. Arrocha e desce, arrocha e mexe, mexe, arrocha e desce, arrocha e mexe, arrocha e desce, arrocha e mexe, mexe, arrocha, vai mãe, vai. Vem mexendo, mexendo, vem mexendo, mexendo, vem mexendo, mexendo, vem, vem. Vem mexendo, mexendo, vem mexendo, mexendo, vem mexendo, mexendo, vem, vem. Descendo vai, subindo vai. Subindo vai, desce mãe. Descendo vai, subindo vai. Que tentação, não me provoque não. Que eu vou te pegar, fazer você apaixonar. Que tentação, não me provoque não. Que eu vou te pegar, fazer você. Rebola gostosinho, vai. Vem rebolando gostoso, joga pra um lado e pro outro. Joga pra frente e pra trás, eu quero mais, mais. Vem rebolando gostoso, joga pro lado. Joga pra frente e pra trás, eu quero mais, mais. Arrocha e mexe, arrocha e desce. Arrocha e mexe, mexe, arrocha e desce. Arrocha e mexe, arrocha e desce. Arrocha e mexe, mexe, arrocha e desce. Vem, vem, vem. Aniversário show!